Deite nas horas, minutos contados, na rota de dias muito mal dormidos, menti-te em encontros sempre clandestinos, ficavas queixosa porque nunca sais. Tu foste-me sempre um pouco de menos, como sendo-me sempre um pouco de mais. O tempo gritando e a estrada que me chama, e à pressa me vou. Deixo fria a cama e ficas à espera, de novo sozinha, novela engolida vista ali mesmo da cozinha. E eu dou-te da rua dois simples acenos. Tu foste-me sempre um pouco de menos. Mas quando te vejo na noite velada e ranhas comigo porque eu não entendo, e eu calo-te a boca cobrindo-a de beijos, tu dizes que raiva e porque me traes. Sei que tens razão, nem eu compreendo. Tu foste-me sempre um pouco demais. Recordas enredos da trama emprestada, coisas aprendidas em filmes que vês, e contas-me histórias repletas de nomes, intrigas com beijos, queixumes, venenos, conversas da treta, repletas de prata. Tu foste-me sempre um pouco de menos. Mas à pressa de entrar nessa boca tenra, de lábios gulosos, de língua tremendo, e rasgo-te a roupa enquanto tu cais. Se tu me faltasses, eu morria um pouco. Se tu me faltasses, eu morria louco. Tu

dá-lhe a melhor música. Guaias, guaias. Az a két kiket nem láttunk már régen. Canal 2. Passaram alguns anos, os risos deram lugar a lágrimas sem fim. Como foi que aqui chegamos? Como te deixei fugir de mim? Tem a tua foto. Ainda ouço pela casa os teus passos. E por muito que tente, não consigo esquecer nossos beijos e abraços. Como vou viver? 2, da Antena Web. Traz o filho às cavalitas. chama lindo, brilho azul. Mãe, no meu sonho, remar no meu mar, ver o sol acordar. Venha abraçar, vem dançar, vem na onda do meu mar. Quando estou contigo, sou lua de cristal, sou estrela. Canal 2 da Antena Web. Se a velha diz que vais quase nua, não faças caso, deixa falar, deixa falar. Se o pintas manda bocas na rua, não ligues, beba, manda o lixar, mandou lixar. Se a vizinhança fizer escarcelo e te ameaça, manda prender. Põe-te bonita de perna ao léu, desmancha a laça, fala sofrer. Deixa as etiquetas, dá corda aos sapatos, não temos as sete vidas dos gatos. Etiquetas, dá corda aos sapatos, não temos as sete vidas dos gatos. Vidas dos gatos. Se o cão de fila te quer filar, manda-lhe um osso, manda-o buscar. Se o mais de vila te convidar, dá-lhe ao pescoço, põe-te a ladrar. Depois não me digas que não te avisaram. Depois não me digas que não te avisaram. É porque já estão verdes de inveja, roendo as unhas para não pecar. Depois não me digas que não te avisaram. Depois não me digas que não te avisaram. Se a velha diz que vais quase nu, não faças caso, deixa falar, deixa falar. Se o pintas manda bocas na rua, não ligues, beba, manda-o deixar, manda-o deixar. Se a esperança um dia bater à porta, faz-lhe um café, manda sentar. Pois até uns peixinhos da boca com muita fé conseguem nadar. Sem contratempo, agarra um braço ao teu namorado e põe que eu canto último verso, a última lágrima da última canção. Não desesperes, é só a despedida, a última história, o último amor. E se pedires muito aos céus que se abrem depois do dilúvio, soará baixinho a última estrofe, a última rima, o último sussurro da última canção. Já se deixa ver que não pode ser, que ainda há o que tem um dia a pedir bem. Já se deixa ver que não pode ser, que ainda há o que tem um dia a pedir bem. O bem da bolsa lhe sai, sai caro fazer o bem. Ela dá, ele subtrai, fazem como lhes convém. Ela aos pobres dá uns cobres, ele encansado lá vai, com que tira quem roubou, fazendo mais e mais pobres. Já se deixa ver que não pode ser, que ainda há o que tem um dia a pedir bem. E já se deixa ver que não pode ser, que ainda há o que tem um dia a pedir bem. Todo o que milhões furtou, sempre ao bem fazer foi dado. Pouco custa a quem roubou, dar pouco a quem foi roubado. Ao engano sempre novo, tão estranha caridade, pôr o dinheiro do povo contra o povo da cidade. Já se deixa ver que não pode ser, quem dá o que tem um dia a pedir bem. E já se deixa ver que não pode ser, quem dá o que tem um dia a pedir bem. a caridade é amor. Proclama, Dona Abastança, esposa de um comendador. Vida que se renova por mil mortes renascida, do sangue se faz a trova, trova que é gosto da vida, que junto à morte se prova. Deixei a paz destes rios, com meu povo eu embarquei e fui à guerra e voltei. Má triste paz deste rio, de minha pátria não sei, perdeu-se em velhos navios. Já vi homens que morriam por qualquer coisa que amavam, já vi homens que cantavam e assim cantando morriam, já vi homens que matavam por razões que não sabiam. Vi grandes senhores e gente que não tem nenhum favor, vi sempre o fardo da dor às costas da pobre gente. Nem minha trova dá flor se tal mundo se consente. Não venho matar o rei, nem eu sou nenhum buíça, com trovas entro na liça, não tenho as armas do rei, canto a favor da justiça, que em trovador me tornei, e em trovador